Da hora, da hora. E aí, Júnior, pela hora? Ô, firmeza, Kleber. É nóis, hein? Vai fazer aquela presa mesmo? Ô, meu, vamos chegar com aquela rima lá, aquela ideia pros irmãos, daquele jeito. Com você. Atenção, irmãos, a ideia que eu vou ligar. Rap do bom, ladrão, é sua cara escutar. Rap em hood, rima com virtude. KLJ é o primeiro e não se discute. O mano não dá brecha, não paga comédia. Na rua ou nos pratos a conversa é sempre séria. Se tá ligada a atitude é racionais. E se não há justiça, não haverá paz. No IOMTV sempre mandou a mensagem. Não desperdiço tempo falando bobagem. Meu sócio, hip hop seu negócio. Ganhar dinheiro e ajudar o próximo. É nós na fit como ele mesmo diz. Se você não rima, não é rap de raiz. Se não tem atitude, não vai passar no teste. E se não tem respeito, aí, não prevalece, pois pra ser um DJ, pra ser um MC, não é somente no palco subir, tem que ter a luz, a bênção de Jesus, rei africano que morreu na cruz. Irmãos, cumpram a missão, cantem o refrão, chegou a hora de apertar o botão. Então chama todos aliados, pois rap é o som que bate pesado. Convocação geral, os manos de atitude, é hora do boom, irmãos. Lutem, chama todos aliados, pois rap é o som que bate pesado. Estaca LJ, rima rap em hood. DJ de respeito, MC de atitude. Quem sabe faz a hora, é, não ignora. Revolução no ar na terra de Nossa Senhora. O povo tá cansado de punho cerrado. Tá com fome, doente, esgotado. Caminhando lado a lado, à beira do abismo. Pagando o tio Sam, amando do senhor rico. Tá limpo, justiça há de vir. Pois Jesus Cristo ainda há de chegar por aqui. Pra acabar com a dor, pra trazer paz e amor. Pra tomar posse do que é nosso em nome do Senhor. Pois toda área tem um tipo assim, andando lado a lado com coisa ruim. E compra de 5 e de 10 na biqueira da quebrada. De um em um real pedindo pra rapaziada. Acende, puxa, prende, passa. Noite e dia no cachimbo, que desgraça. Vacilando tá, viajando tá, desandando tá, se matando. Já fiz de tudo pra ele parar com isso. Deixa disso, arruma serviço. Já vendeu tudo que tinha em casa. Tá devendo para o dono da bocada. A polícia tá na rua pra matar. E numa noite dessas eles podem te pegar. Peço a Deus que abençoe esse irmão, pra jogar no nosso time, ser mais um campeão. Chama todos aliados, pois rap é o som que bate pesado. Convocação geral, os manos de atitude. É hora do boom, irmãos, lutem. Chama todos aliados, pois rap é o som que bate pesado. Estaca LJ, rima rap em hood. DJ de respeito, MC de atitude. Chama todos aliados, pois rap é o som que bate pesado. Convocação geral, os manos de atitude. É a revolução, irmãos, lutem. Chama todos aliados, pois rap é o som que bate pesado. Estaca LJ, rima rap em hood. DJ de respeito, MC de atitude. Ah! Então, Júnior, Rap Hood, é a mesma coisa, nós se conhece há mil anos, não é? Fala aí. Mil anos, Kleber, o KLJ, tá ligado que o mano é firmeza mesmo. Chegou trincando com a rapaziada e é nós na parada sempre que precisar, certo? Então, manda um salve lá pro Heliópolis lá, pro Johnny lá, pros parceiros lá da Arapuá lá, falou? Ô, firmeza, irmãozinho, Arapuá é a casa, Heliópolis é só chegar, firmeza? Haha. Daquele jeito. Na batida, volume 3. KLJ e Rap Hood pra você. Como chama a música mesmo, mano? Convocação geral, mano. Por quê? Cê tá ligado, os irmãos tá precisando de uma instrução. O bicho tá pegando na periferia. E se não for nós mesmo que tá lá dentro, que sabe qual é a verdade e o que tem que acontecer de bom pros irmãos, vai ser lamentável. É isso aí, Rap Hood representando o Falsamente Zulu. Valeu mesmo escutar. Firmeza, Kleber. Firmão. Firmeza, KLJ.